Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Ré maior e misturando as notas desta escala através dos números. Desta maneira, o iniciante terá mais facilidade para encontrar as notas no braço do instrumento. Ok, pessoal? A parte da improvisação musical, ela é muito interessante porque facilita para educar o ouvido, né? Melodicamente, harmonicamente. Então, é muito importante que a pessoa treine pelo menos alguns minutos diariamente, ok, pessoal? Todos os outros exercícios relacionados a este de hoje estão aqui em categorias na lateral deste blog, onde você pode clicar, né, e vai ser direcionado para uma página para você praticar aí todos os outros estudos. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.